DJ Clay, só Mandelão autenticado, tá ligado? Aê, DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das minas, né, vagabundo? É assim, ó, é só Mandela. Eu vou te catucar, eu vou te macetar. Eu vou te catucar, eu vou te macetar. Eu vou te catucar, eu vou te macetar. Hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia. Catu, catu, catu, catu. A verdadeira magia te deixa de perna bamba. A verdadeira magia te deixa de perna bamba. Vai tomar catucadão, toma catucadão. Vai tomar catucadão, catucadão. Toma catucadão, toma catucadão. Aê, DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das minas, né, vagabundo? É assim, ó, é só Mandela. Eu vou te macetar, eu vou te catucar, eu vou te macetar, eu vou te catucar, eu vou te macetar. Hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia. Catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu, catu. A verdadeira magia te deixa de perna bamba. A verdadeira magia te deixa de perna bamba. Vai tomar catucadão, toma catucadão. Vai tomar catucadão, catucadão. Toma catucadão, toma catucadão. Toma catucadão, catucadão. Toma catucadão, toma catucadão. Toma catucadão. Aê, DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das minas, né, vagabundo? É assim.